Versão original, interior paulista, chegando a milhão. Estamos na pista com respeito, humildade e disposição. Agita aí galera, chega com a função. Amor, amizade fazem parte dessa equipe. Na nossa função a gente soma, não divide, diretamente lá da Vila Costa e Silva, Campinas SP, Zona Norte é nós na fita. Léo, Renan, tão sempre em ação. Mano, Alex e Buiu também são da função. Tão sempre lado a lado, prontos pra somar, fazendo as correrias que jamais podem faltar. A banca é essa, se quiser chegar com nós, ao lado dos parceiros soltamos nossa voz. A função é nervosa, aqui é só irmão. Em cada show distinto dá uma sensação, dá um calafrio típico frio na barriga. Ver famílias, parceiros na expectativa. Agradeço a Deus por estar nessa caminhada, correndo pelo rap, longe de coisa errada. É minha cara, minha ideologia, falar de coisa séria, mas com muita alegria. Vamos agitar, fazer o chão tremer. Cola aí, todo mundo vem com nós corresponder. Essa é a função, chegando na moral. Pra ser função tem que ser original. Vou lutar, conquistar, batalhar até o fim. Sou pelos função e a função é por mim. Essa é a função, chegando na moral. Pra ser função tem que ser original. Vou lutar, conquistar, batalhar até o fim. Sou pelos função e a função é por mim. Sou Renan, sou função, sou mais um nesse mundão. Deus é mais, pode crer. Não desacredita não, se a banca tá unida a maldade bate e volta. Mas se houver desunião, ela entra e se acomoda. Por isso é que eu digo, valorize sua pessoa. Dê valor na sua vida e não fique aí à toa. A função está unida, pronta pra multiplicar e crescendo a cada dia, se quiser é só colar. Pode ser da juventude ou da terceira idade. Quem domina é a união, vai falar que não é verdade. Faço minha cara, sem atrapalhar. Correria dos meus manos, que do meu lado está. Adianto o nosso lado, sigo em frente nesse rap. Respeito a todos, todos eu é o que padece. Um salve aí pra sul, um salve aí pra leste. Salve pra zona norte, também pra zona oeste. Função original, reformando a nova era. Pra mim é Deus no céu e os manos aqui na terra. Chega com vontade e com disposição. Levanta a mão pra cima e vem com nós nesse refrão. Essa é a função, chegando na moral. Pra ser função tem que ser original. Vou lutar, conquistar, batalhar até o fim. Sou pelos função e a função é por mim. Essa é a função, chegando na moral. Pra ser função tem que ser original. Vou lutar, conquistar, batalhar até o fim. Sou pelos função e a função é por mim. Pode crer, é assim, tô levando na humildade. E aí DJ Buiu representa nas picapes. Antes, durante e após o rolê, a banca aumenta, assim que tem que ser. Tem que ser leal e ter honestidade, sem jamais querer agir na crocodilagem. Sou pela função e a função é por mim. Se é pelos parceiros, eu vou até o fim. Os manos são responsa, firmeza de atitude. Espera até o fim, que isso nunca mude. Todo mundo igual, sem discriminação. Preto, branco, pobre, somos todos irmãos. Valeu pelo apoio, incentivo e carinho. É muito bom saber que não estamos sozinhos. Quem está com nós, será com nós levado. E na caminhada, será sempre lembrado. Deixa essa mensagem só pra concretizar. Vem junto no refrão pra poder finalizar. Essa é a função, chegando na moral. Pra ser função tem que ser original. Vou lutar, conquistar, batalhar até o fim. Sou pelos função e a função é por mim. Essa é a função, chegando na moral. Pra ser função tem que ser original. Vou lutar, conquistar, batalhar até o fim. Sou pelos função e a função é por mim. Essa é a função, chegando na moral. Pra ser função tem que ser original. Vou lutar, conquistar, batalhar até o fim. Sou pelos função e a função é por mim. Até o fim, nossa luz contagia. E até o fim, nossa luz contagia.